poder descansa, me forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abala. Sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Se tornem templos.